Jesus está voltando. Quantos sofrimentos, choro, pranto só. Vai haver mudança quando a cara estiver no pó. Reconhecer que só há um salvador. Que dinheiro, luxo, fama não compra esse amor. Aí sim, cê vai saber o valor que cê tem buscado. O que por Deus criado não se compara o homem. A riqueza deste mundo vem a morte, tens a fome. Buscai tesouro em Deus, a fonte, a água da vida. Que enxuga toda lágrima, que sara, edifica. Aleluia, aleluia, só os crentes purifica. A única esperança. Jesus Cristo está, a única esperança, a força pra lutar. Os cansados e oprimidos, Cristo aliviará. Teu fardo é leve, transborda a justiça. Yeah, a única esperança. Terra prometida, eu vim pra garantir que todos tenham vida. Que ame uns aos outros como eu vos amei. Que haja o perdão porque eu vos perdoei. Igualdade e humildade, na verdade eu estarei com a igreja lavada no sangue do Cordeiro, amém. Tenha compromisso, santidade, ei guerreiro. O mundo jaz no maligno, acorde enquanto é tempo. Virei como ladrão que não avisa o momento. O dia, a hora, o mês, o que cê fez com seu talento. O futuro em minha mão, a chave da morte, da vitória. Eu sou a esperança pra mudar a sua história. O princípio, alfa, ômega, o começo, o fim. Toda honra, toda glória pertence a mim. Praticando eu venci a morte por você. Ressuscitei pelo amor, só pra te devolver. O que você perder, carregando sua cruz. Tenha fé, acredite no nome de Jesus. Jesus, Jesus, no nome de Jesus. Jesus, Jesus, glória. A única esperança.